Salva do Gol, no 8297, no 5, puxa acionamento. No 5, estaria de puxa e após para o táxi, Gol 8197. Reportará para o táxi, Gol 8197. De Oxa, né? 6251, uma foto. Pedro 51 para cópia 1895. Agora, obrigado. Pedro Oxa, né? 6251, uma foto atrás. Pedro Oxa, 6251, bom dia. Para Guarulhos, 360, pronto cópia. Pronto, para você. Para Guarulhos, autorizado 360, via Uppers 16. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, pós-bridge, controle no 208 e transponder 5064. Guarulhos 360, autorizado 16, 10, direita da El, Leda, bridge, 208 e 5064, acionamento 6251. 6251, com o acionamento correto, resposta pronta para puxa e acionamento. Passaremos. Solo Salvador, bom dia, Webjet, Whisky Juliet, mais. Web, Whisky Juliet, Mike, prossiga. Solicito autorização de reboque, saída do pátio 3 até o pátio principal, portão 05. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, o Whisky Juliet Mike mantém a minha escuta permanente. Certo, material escuta. Mandou boa noite, 197, comprando pro táxi 172 a bordo, 6 horas e 28, Galeão. 17, autorizado táxi via Índia e Alfa, reporte pronto no ponto de esperada 10, Quenegal 10, 12. Autorizado via Alfa, chamada no ponto de espera pronto, 18, 17, 10, 12. Boa noite, 17, espera da 10. Noite, autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento 1 centena 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, boa noite, 17. Uno 7, decolagem 21, no controle, Uno 208. 208, bom dia, Gol, Uno 8, Uno 7. Salvador, bom dia, Gol, Uno 8, Uno 7. Bom dia, Gol, Uno 8, Uno 7, super, mantenho 160, saída da... 360, saída da EL. 360, autorizado, nada é, Gol, Uno 8, Uno 7. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Mike, finalizou o reboque, portão 05. Obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. momento, o portão é o 11, o Oceanair 6251. O 11 está livre, puxa e aposta táxi, Oceanair 6251. Táxi, 6251. No 8, no 7, chame Recife, em 1251, na alterna 1, 3325. 1-3-3-2-5, boa noite, no 7, bom dia. Táxi Oceanair 6251, 137 a bordo, 3 horas e 50, alternando o galeão. Oceanair 6251, está autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, reporte pronto no ponto de espera da 10, Kenengal 10 do 2. Ativa o livre táxi, a principal Índia Alfa, aponta o ponto de espera 50, Oceanair 6251, 10 do 2. Santos, Ocean Aero 6251. 6251, autorizado a olhar em decolar pista 10, vento 090 graus, 07 nós. Giovanni, devolve 50 Ocean 62. Ciclo 1, decolado 237, controle no 208. 208, obrigado, bom dia. Alô, V2, Ciclo 1. Sônia Salvador, querido, muito bom dia. Show, Chanel, V2, Ciclo 1, decolado 237.